que ritmo quente que mexe com a gente. Que o corpo balança, não quer mais parar. Ficou logo suada, todinha excitada. É só começar. No pega da cintura, eu tenho a cabeça e fico maluca. Olha, eu mexo gostoso, que for carinhoso. Chega e prova da fruta. No som da lambada, no som da lambada, no som da lambada, no som da lambada. Ritmo quente que mexe com a gente. Que o corpo balança e não quer mais parar. Fico logo suada, todinha excitada. É só começar. No pega da cintura, eu pego a cabeça e fico maluca. Olha, eu mexo gostoso e quem for carinhoso. Chega e prova da fruta. Vem, menino, vem, vem, vem. Posso ser sua amada ao som da lambada. Nós vamos bailar. No som da lambada, no som da lambada, no som da lambada.